ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. É verdade, boa tarde, André Weber, estamos de regresso, estou de regresso com muito orgulho, muita satisfação, um enorme contentamento, é verdade. E depois então de todos estes contratempos técnicos, estamos de regresso às nossas atividades, que bom que é. Ora bem, ouvintes, vamos desde já trazer aqui algumas musiquinhas e eu espero sinceramente que gostem. Hoje vou deliciar-me e espero também deliciar-vos com músicas dos anos 90, final dos anos 90, entre 96 e 99. Vamos aqui ouvir muitas coisinhas boas que eu gostava mesmo de partilhar convosco. Enfim, o Boa Tarde Antena Web é um programa de facto bem mais musical, a lógica é mesmo essa. No Facebook eu não estou a ter a participação que contava e gostava que os meus meninos estivessem a ter, mas pronto, vá lá, facebook.com/radioentreweb, deixem lá o vosso gosto e pronto, ficam assim a par daquilo que vai acontecendo na Rádio Entreweb. Ora bem, então vamos começar com música, vamos ficar com, para já, a música calminha porque está muito calor e ainda há gente a recuperar do São João. Portanto, vamos ficar com uma música que dá pelo nome de agora aqui vejo o nome da música, já lá vou. O nome do intérprete é de Fiona Apple, Across the Universe, é como se chama então a música, ou a versão de Fiona Apple. Ela que agora tem um novo trabalho, mas nós vamos por cá matar saudades deste fantástico tema, ou desta fantástica versão do ano de 1998 ou 99. Aquilo que eu sei é que esta música, eu lembro dela no ano de 99, mas precisamente já seria um bocadinho mais antiga. Vamos também ficar com Blue Martin Mar. Aliás, Blue Martin 10. Ela traz-nos Drive, é mais uma daquelas versões fantásticas. Música original dos Cars, mas aqui então a versão de Blue Martin 10. Vamos também ficar com o Fado do Coração, o Tambor e por fim Mais Olhos que Barriga. Quem nos canta é a fantástica, inigualável Susana Félix. São as minhas primeiras 4 sugestões para uma tarde que muito sinceramente espero seja do seu inteiro agrado. Sabe uma coisa, ouvinte? Eu chamo-me Carlos Bonaparte e tenho um prazer imenso em estar consigo. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo. Sério na radiofonia. Thank you. bandido clandestino, salteador de estradas e memórias, mistura numa névoa libertina o passado e o futuro das histórias. O tempo de dizer a vida é breve. De regresso ao nosso Banda Tarde Antena Web, agora vou-lhe trazer mais umas musiquinhas que a mim também me despertam muitas alegrias, é verdade, mas estas confesso que especialmente eu não me recordo a ordem das cassetes, também hoje não vou falar muito nisso, mas a verdade é que algumas destas músicas faziam parte dessas mesmas cassetes e algumas não faziam, como por exemplo a Fiona Apple, mas faziam parte de uma altura em que eu comecei a descobrir um mundo para lá dos 4 canais que tínhamos até 1998. No ano de 98 chegou até a minha casa um descodificador. Esse descodificador tinha na altura a capacidade para ler, entre aspas, 19 canais, ou melhor, ali é mais bem lógico, muitos canais, mas a verdade é que só estava no contrato 19 canais. E esses 19 canais, digamos que, como é que eu posso dizer? Para mim era um universo enorme, não é? 19 canais era um universo, uma coisa imensa. E hoje também, hoje 19 canais para mim já é demasiado. Mas na altura é demasiado de televisão e daí depende. Mas assim, quer dizer, é um universo, era um universo. 19 canais era algo impensável. Num dia adormeci, aliás, num dia acordei com 4 canais e adormeci com 19. Tinha lá o canal Panda, tinha lá um canal que, não, aliás, por acaso não tinha, mas tinha mais tarde. Um canal do qual eu nunca mais ouvi falar e se calhar até está nas operadoras de televisão por cabo e eu é que não o conheço, ou já o perdi de entrar para de vista. People and Arts. Esse canal à altura era muito famoso, em 99 era um dos mais vistos, mas depois perdeu a audiência e nem sei se ainda está na grelha de canais das principais operadoras, mas eu creio que já não está. Nem esqueci se existe, mas a verdade é que o People and Arts era o 13 e o People and Arts, de facto, enfim, era um canal na altura tinha documentários interessantíssimos. Tinha, a pena era que só portanto, os intervalos é que eram em português. O resto era tudo legendado. Bom, enfim, é a vida, não é? Ora bem, vou trazer agora mais quatro musiquinhas, que algumas delas me reportam ainda a essas cassetes, outras não, mas a memórias muito similares. Vou trazer, por exemplo, a música de Sasha, If You Believe, que é um tema que eu acho lindíssimo. E também vou trazer The Power of Goodbye, da cantora Madonna. Este tema acho que é de 97. Reporta-me as caças de vídeo, mas também reporta-me um cenário de verão profundo de 99. Foi um verão mágico esse. Aliás, um verão, mesmo tempo de escola, mágico esse. Eu ia, talvez... Eu vinha para casa e fazia as minhas emissões de televisão, nem era de rádio. E bom, e a verdade é que hoje cá estou, não numa televisão, mas numa estação de rádio. Mas, enfim, tudo isto para dizer que também foi um dos temas que me marcou. Muito para lá disso, já de vídeo. Depois, uma música que eu ouvia naquela altura, que talvez não é de 99, talvez seja um bocadinho de antes, ainda não sei. A música chama-se Desde Que Eu Me Lembro. É verdade, Desde Que Eu Me Lembro. Esta música da Micaela, eu ouvia, não por cassetes de vídeo, mas porque quando acordava de manhã, não sei, eu lembro de ligar a rádio na antiga Rádio Nacional, que acabou já fechou as portas, mas era a antiga Rádio Nacional. A Rádio Nacional tinha essa música de Portugal. E sinceramente, esta música passava algumas vezes, eu gostava de ouvir. E lembro-me de acordar e ouvir esta voz suavezinha cantar esta melodia. É Desde Que Eu Me Lembro de Ti, Desde Que Eu Me Lembro de Nós, aliás, Desde Que Eu Me Lembro de Mim. É uma coisa fantástica. E então vou partilhar consigo esta terceira música, então. E depois uma outra daqui de Portugal também, que deixa-me cá ver. Não é dessa altura, não. É até muito. Eu ainda estava aqui a ver que músicas é que ia escolher. Que a quarta música é que seria que estava aqui indeciso entre duas. Vou escolher Só Gosto de Ti, música dos Heróis do Mar. Esta música, não, como é lógico, não faço associação a isso, mas faço associação, por exemplo, a vir da escola e ouvir esta música no rádio. Na altura achava aquilo tão antigo, era uma coisa. Como é que é possível? Hoje em dia penso que só passaram uns 30 anos. Desde que essa música foi lançada. 30 anos. Os Heróis do Mar acabaram nem há 30 anos, quer dizer. Eu na altura achava que era uma coisa enorme, uma coisa antiguíssima. E hoje, pronto, já acho relativamente recente. As voltas que vida dá, não é? Então, por ouvir estes quatro temas de Sasha, If You Believe, Madonna, The Power of Goodbye, também as músicas de Micaela, É Desde Que Eu Me Lembro, e os Heróis do Mar, com o tema Só Gosto de Ti. Boa tarde. Your body close is here to set you free, to hold you near and satisfy your needs. You shiver as I touch your neck, slowly close your eyes. I can't resist you even if I try. We both surrender to the touch as we lay there side by side, and everything around us disappears. If you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time. If you believe and let it out, no need to worry, there's no doubt. If you believe, if you believe, if you believe,

está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. É verdade, já cá estou. E com mais 4 temas nesta tarde de domingo. O Boa Tarde Antena Web, que hoje até não vai ter intervalo nem nada. O Boa Tarde Antena Web hoje é um... Hoje vai ser um bocadinho mais, ainda mais, a pensar em mim. Não porque eu gosto de ser egocêntrico, mas porque a verdade é esta, eu gosto de ter o meu espaço. E gosto de partilhar um bocadinho daquilo que é de mim com os meus ouvintes. E hoje vou fazê-lo de uma forma muito especial, como aliás já estou a fazê-lo. Neste Boa Tarde Antena Web vou falar-lhe um bocadinho agora de outras músicas que também me marcaram e que, como é lógico, por outros motivos não me vou circunscrever às cassetes de vídeo, nem tão pouco ao ano de 99. Embora disse que íamos falar sobretudo por aí, mas não necessariamente só, estritamente por aí. Sim, a base é essa, mas não unicamente isso. Vamos agora para uma música que eu não, confesso que desconheço antes, sei que é dos anos 80. Mas eu escolhi, é um tema de Luís Manuel, ou melhor, uma versão de Luís Manuel, chama-se Querido, Querido Amor. É uma versão original dos Modern Talking, chama-se Brother Louis. A verdade é que esta música eu escolhi por vários motivos. Primeiro tudo porque a primeira coisa que eu me lembro é de estar, porque na altura era assim, aos saltos, completamente eufórico, a gravar uma música de Luís Manuel que se chama Por Um Beijo Teu. Aliás, não era a música em si, era um reclamo com essa música. E eu, portanto, gravei esse reclamo e gravei várias coisas dessa rádio, que era a Rádio Santa Marta, que hoje já não existe, infelizmente, mas era a Rádio Santa Marta. E eu então gravei, portanto, várias coisas e estava no quarto da minha irmã. Enfim, e traz-me essas recordações, essas memórias. Também vamos aqui ouvir uma música muito engraçada de Luís Out. E eu escolhi esta música, aliás, de Luís Eduardo Out. E eu escolhi esta música porque, enfim, foi uma das músicas mais sensacionais, engraçadas e inesperadas que encontrei daqui da vizinha Espanha, quando tive os meus primeiros dias de internet. Ou melhor, eu já tinha internet há muito tempo, mas quando mudei para uma nova casa, fiz novas experiências e de repente deparei-me com esta música muito engraçada, que hoje vou então partilhar consigo. Vou partilhar consigo também mais duas músicas. Também aqui está mais um Luís. Já agora, a música de Luís Manuel, eu escolhi aquela porque, embora tenha aqui o Por Um Beijo Teu, a verdade é que pronto, aquela música tem outra, enfim, é mais antiga, tem outra magia, não é? E também escolhi para ouvirmos nessa tarde de domingo As Noites Quentes do Luís Represas, As Noites de Verão do Luís Represas, porque não tenho aqui a saudade, quem me dera a mim ter aqui este tema, mas não tenho. E também escolhi um outro tema que posso dizer que é calmo também, da Aula dos Namorados, Os Loucos de Lisboa. Estes dois foi mais porque eu gosto e porque quando estava os namorados falei que era mais no ano de 99, então aí vai. Pronto, são estas as quatro músicas que vamos ouvir, espero sinceramente que gostem. Nesta edição que, como já disse, não vai ter intervalo. Adiós Inés de Ulloa, me voy para Lisboa, me apunto de soldado en la revolución. Tá pasao, que moquilla da picou. ¿Cómo quieres que me quede con el lío que hay montao? Si me busca todo el mundo por inverso y por drogao. Si me quieres, vida mía, piensa que me voy chalao. Por tus huesos, por tus besos, por tu acento de Bilbao. Estás sartao, estás cansao, no te gusta mi peinao. Tus ricitos me fascinan, nena, no te has enterao de que luces a mi lado como un santo embalsamao. Media cía me persigue desde Lourdes al Macao. todo por tu lindo cuerpo y por tu mágico cruzao. Ven a mal, a mi lado, te daré otro colocao. No me digas esas cosas que me pones encelao. A Inés tú no me quieres, que me quieres enterrao. El amor es otra cosa, esto tuyo es un pecao. Pero así es como me gustan las cosas del bacalao. Adiós Inés de Ulloa, me voy para Lisboa, me apunto de soldao en la revolución. Ten cuidado corazón, que Lisboa es un cacao. Corazón, ten cuidado, no te corten el riau riau. El Cine Web, a su estación radiofónica en internet. Deste palco e vão estar nas outras noites João Nuno Represas nas percussões. Na bateria Pedro Abrantes. Coros, Luís Pinto. Nos sopros, Nandinho Fendes. Baixo,

É sempre a mesma voz, o mesmo olhar, de quem não mede os dias que vagueiam. Sentado lá continua a cravar beijinhos às meninas que passei. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. De regresso, ouvintes. E agora quero partilhar convosco temas que encontrei nas últimas semanas e confesso, me deixaram muito, muito feliz. Há muito tempo que eu não ouvia esta música. Bom, agora já tenho ouvido, mas há muito tempo que eu não ouvia antes a música de Sérgio Glass, o tema Por um Café, Por um Hello. Uma música bem mexida, diferente, aliás, é que nós temos aqui ouvido, bem mexida, bem disposta, para nos mantermos então com energias muito positivas também nesta tarde de domingo, uma tarde com muito calor, mas que acho que ainda assim merece um bocadinho mais de ritmo, não acham? Então vamos ouvir Sérgio Glass, diretamente das... Não é diretamente, mas é uma recordação direta das minhas cassetes de vídeo, porque a conheci precisamente e gravei, portanto, dessa cassete de vídeo, para ouvir também a música dos Só Para Contrariar com Gloria Estefan, Santo Santo, ainda, isto também do ano de 99, ainda também para ouvir Alô Loco, música de Célia Cruz e Jarabe de Pablo, uma musiquinha também então bem disposta. Esta já conheci há algum tempo, aliás, esta já tinha aqui, mas aliás, a Só Para Contrariar também já tinha há muito tempo, mas pronto, já não ouvi há muito tempo, acho que só ouvi bem uma vez. Mas então hoje partilho consigo. E também trago esta música de Célia Cruz, que é um nome que já não está entre nós, uma pessoa que já não está entre nós, já faleceu, mas era um dos grandes nomes da música latina. E depois uma música que eu confesso, ela pode soar um bocadinho estranha para quem vai ouvir pela primeira vez, mas é uma música que a mim me diz muito. É um tema que, apesar de eu associar a essas cassetes de vídeo, eu associo acima de tudo àquela coisa de... Como é que eu posso dizer? Como se o mundo não acabasse. Como se não houvesse o fim do mundo. Pudesse haver sempre algo mais a explorar. Então daí surgiu a música Chocholosa, de Ladysmith Black, que eu vou partilhar consigo. Esta música faz parte do álbum de 99. Os Ladysmith Black são um grupo que se dedica a cantos tradicionais, mas decidiram fazer aqui uma versão remix para exportação, literalmente. Foi mesmo esse o único objetivo, porque nunca mais se ouviu falar deles. E a verdade é que quem conhece a discografia, eu conheço, tenho aqui comigo, quem conhece a discografia rapidamente percebe que a lógica deles não era ir por esse caminho, era mesmo só fazer uma versãozinha, só mesmo de algo ou de uma canção muito conhecida tradicionalmente, não sei exatamente por que países, mas é por ali pela África, e isso é um cântico muito conhecido. Quem escrever Xoxolosa, é mesmo assim, com CH, Xoxolosa vai encontrar, se calhar é melhor com SH, tanto faz, pronto. Xoxolosa, vão encontrar algumas, no YouTube então, vão encontrar várias versões parecidas com esta, mas esta é dos Ladysmith Black, é de 1989 e vai fechar então mais uma sequência, a quarta neste caso, do nosso programa Boa Tarde Antena Web. Então, Sérgio Glass é o primeiro nome que vamos ouvir, depois vamos continuar na cena de música latina com Só Para Contrariar e Gloria Estefan, ainda também com Célia Cruz e Jarabe de Pablo, e depois então esta música, para fugir um bocadinho do contexto, mas assim, que me traz boas memórias, Ladysmith Black, encontrei ao fim de 14 anos, de 13 anos aliás, a música Xoxolosa. Okay.

muchacho, a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. Thank you. E já cá estou de volta novamente, ouvintes. É verdade, de volta. Agora vou-vos trazer duas musiquinhas que confesso também gostar bastante. E são mais ou menos daquela altura, são mais ou menos daquele ano, daqueles anos, aliás, de 99. Lauren Hill traz-nos Everything e Bob Marley também traz-nos uma. Ou melhor, aqui um DJ que fez uma versão de uma música de Bob Marley. Vamos ouvir estas duas músicas e depois também vou-lhe trazer. Vou-lhe trazer duas músicas mais calminhas. Mas que me trazem também mais calminhas, bom, enfim, mais calminhas, já vão ver, mas que ainda assim me trazem recordações de grande euforia. Vitamin C com Smile e Cher com Strong Enough. Enfim, são quatro músicas, elas vão anteceder as minhas despedidas, é verdade, e eu espero muito sinceramente que esteja a gostar desta seleção musical que eu preparei a pensar em si, estimado ouvinte. Despeço-me então por agora com estes quatro temas e que eu volto então para as despedidas. Daqui a pouco, aliás, eu volto então para as despedidas desta edição do Boa Tarde, Antena Web. Extending across the atlas, I be at this, flipping in the ghetto on the dirty mattress. You can't match this, rapper slash actress, more powerful than two Cleopatra. Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti. MCs ain't ready to take it to the Serengeti. My rhymes is heavy, like the mind of Sister Betty. L Boogie spars with stars and constellations. Then came down for a little conversation. Adjacent to the king, fear no human being. Roll with cherubims to Nassau Coliseum. Now hear this mixture with hip hop meets scripture. Develop a negative into a positive picture. Now everything is everything. What is meant to be, will be. What is meant to be, will be. And after winter, must come spring. Sometimes it seems. Sometimes it seems. We'll touch that dream. We'll touch that but dream. Things come slow and not at all. They come slow. Yeah. And the ones on top. The ones on top. Won't make it stop. So convinced that they might fall. Let's love ourselves and we can't fail. Tomorrow, our seeds will grow. Our seeds will grow. All we need is death. selector. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Life, it ain't easy, it's so tough.

E cá estou de regresso. É verdade, cá estou de regresso para o término desta edição do nosso programa. Boa tarde, Internet. Já dizia a Rádio Alegria, mas é Boa tarde, Internet. Pois é, ora, vamos fechar com quatro músicas que me reportam a mim ao ano de 2003-2004. E estas músicas eu tinha uma rádio imaginária e fazia um top, era o top 10 semanal dessa rádio imaginária. E há quatro músicas que me vêm à memória com essa. Enfim, com esse tempo. Uma delas é a música de Chingy. É verdade. Chingy, que vamos então ouvi-lo daqui a um bocadinho. Vamos também ficar. Eu estava aqui a ver se conseguia lembrar-me aqui do nome da música. Não consigo lembrar-me muito. Vou aqui à minha cábula para, digamos, também não ficar em falta com os ouvintes. Bright Dust, a música que vamos então ouvir. Aliás, Writer, assim que está correto. Writer, a música então de Chingy. Vamos também ficar com Lemidi, mais um dos grandes nomes também daquela altura. Ela não teve muito sucesso, de facto. Depois de dois ou três temas que lançou, não teve muito, muito sucesso. Mas este sim, foi um tema bem sucedido e nós vamos também aqui recordá-lo. Por ouvir também Luca com Tô Nem Aí e depois uma balada que eu acho lindíssima, que destoa totalmente destas três músicas, mas era também naquela altura uma das mais ouvidas. Pelo menos no meu top 10, e era a regra já era, até coincidiam. A música dos Evanescence, My Immortal, é com ela que vamos então fechar a edição de hoje do nosso Boa Tarde Antena Web. E eu vou regressar então no próximo domingo para mais edição deste Espaço Radiofónico. Quanto ao que vejo a seguir, é nem mais nem menos do que 60 minutos apresentados então por Ricardo Borges, que faz parte da Internacional Target Radios. Eu despeço-me então com um forte abraço. Fiquem bem na nossa companhia, na companhia da Rádio Antena Web. Até para a semana. Ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, what you do? I like the way you do that right there, right there. Switch right your lip when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Make your lip when you talk and let make me stir, I like the way you look in them pants, see you fine. Little mama a quarter piece, she far from a dime. The type of girl that'll get you up and go make you grind. I'm thinking about snatching her up dirty, making her mine. Look at her hips, look at her legs, ain't she stacked? I so wouldn't mind hitting that from the back. I like it when I touch her cause she moan a little bit. Ain't sagging so I can see her bone a little bit. I know you grown a little bit, 20 years old, you legal. Don't trip off my people, just hop in the Regal. I swoop on her like an eagle, swoop down on the prey. I know you popular, but you gon' be famous today, I'm saying. I like the way you do that right there, right there. Switch it up when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. I like the way you do that right there, right there. Switch it up when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. She be stopping at front neck, just look at her front and back. Man, she's so sad and she know that I want that. Her man, he's so whack. Girl, can I take your cat? Gave her 300 to strip, like buying a throwback. She stay in the club, like you'll be seen, she got it honest. In real life, girl, remind me of Pocahontas. She be at events, drop the press when she pass. All the high rolling cats wanna pay for that. Ain't no half stepping, stepping, strapped with a nice weapon. Drip, it's against the law for her to move them hips. If you ever seen a dirty, your mouth gon' drop. Worldwide fools probably tell you this all time. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. I like the way she doing that. Come on, plus I like it when she bring it back. Hey. She doing that. Come on. Plus I like it when she bring it back. Say it. What you do? Woo. Hit me what you got for a poke chop. She threw it at me like I was a showstop. Working in a fatty girl, hug the top. Then

These wounds won't seem to heal. This pain is just too real.